Droga! Olha pra tu. Pish, pish, pish. Tá sabendo quem sou? Olha pra tu. Yeah. Olha pra tu. Olha pra tu. Olha pra tu. Contra o Belinda. Tu vê tudo que quer saber. Vai tudo que quer. Vai ter. De vida, vida de risco. Risca do mapa pra quem te arrisca. Joga petisco pra quem petisca. Esse whisky é a amidade. Essa beat tem maioridade. Chovendo hit nos iluminados. Tempo passa rápido demais, será? Fabrício, essa loba tem. Marca de cotém. Essa droga bem. Não usa ninguém. Não usa ninguém. Cê se lembra que sim, hoje eu tô fazendo meu. Porque ano passado ninguém nunca me viu. Esse nós não fazendo nada, pouca coisa se viu. Ele é um olho que doutor, a polícia que não se viu. Nós fode no meio da varanda. Ela é muito, muito, muito, ela é tanta. E quando eu falo toca, ela dança. E quando eu falo toca, ela toca. Pede que cê vai adquirir, yeah. Tudo alto, tudo que se passa só reflete no final. Vai lembrar de mim, vai lembrar de mim. Não pergunta nada, mano. Só olha pra mim. Tá sabendo quem sou? Olha pra mim. Olha pra cá. Olha pra cá. Contrabag, I've been dope. Olha pra cá. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Olha pra clean. Olha pra clean. Olha pra clean. Quer saber de mim? Não sabe de mim e nem vai saber. Olha pra clean e veja você. Reflete. A luva no tapa que eu dei na sua bunda. Essa fez barulho, mó bet. Antes do desculpa do nada, ela vira maluca e me joga. Repete. Como é que é, mina? Repete. Então toma. Ela não tem pra dar show. Tão quente que minha Juliette embaçou. Engraçado que antes eu daria tudo pra tá assim. Correntes de prata, conceito no morro, nascer do green. Só que eu quero mais, eu corri demais. Isso é pouco pra mim, então faz assim. Quando a hora chegar, ela vai chegar. Não me fala nada, mano, só olha pra clean. Tá sabendo quem sou? Olha pra clean. Yeah. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá.